Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. O programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, está de volta pelo 6º ano consecutivo. O grupo responsável pelo programa é constituído por alguns alunos que transitaram dos anos anteriores. Lembro os seus nomes: Inês Garcia, Inês Brás, Patrícia Correia, Bárbara Coquim, Francisca Rodrigues e João Oliveira. Isto é enriquecido com a entrada ou reentrada de novos membros que aqui já estão presentes. O Pedro Oliveira, que já partilhou este nosso clube, mas que o ano passado deixou por razões que o impediram, nomeadamente escolares, está de volta. O nosso Pedro Oliveira, que é simultaneamente técnico. A Catarina Martins, uma menina que é luso-descendente e que vive nos Estados Unidos da América, mais precisamente em Boston, e que vai estar connosco e está a frequentar a nossa escola até ao final do ano civil, portanto até dezembro. Ela é uma especial amiga da Inês Brás, por isso veio com ela e vai aqui fazer-nos o ponto da situação entre os Estados Unidos da América e Portugal, nomeadamente as relações luso-americanas. Temos também já connosco um novo elemento, o Henrique Castanheira, um jovem natural de Pomares, que está a frequentar a Eptoliva, e nós estamos a ver, é uma novidade aqui para o nosso clube. Vamos integrar um aluno que não pertence ao agrupamento de escolas da Oliveira Hospital, pertence a outra instituição de ensino, mas obviamente aqui todos são bem-vindos e, portanto, ele está a observar o programa e depois vai escolher que rubrica é que vai tratar. Pois eu dou as boas-vindas a todos, agradecendo muito as vossas presenças e, obviamente, o trabalho que vão ter ao longo deste ano. 100.2 Oliveira do Hospital. Começo por perguntar, para relembrar os nossos ouvintes, quais são os temas que tratam. Inês Garcia. Então, ao longo deste ano letivo, a minha rubrica, tal como nos anos anteriores, é notícias de âmbito internacional e nacional. A Inês Garcia é veterana, porque a Inês Garcia é a pessoa que há mais tempo está neste clube, está desde o 8º ano, já está no 12º, portanto já são 5 anos, já é o 5º ano do clube, portanto já merece um prémio. A Inês Brás. Eu este ano vou continuar com a minha rubrica Nós e os Animais. Especialmente hoje que estamos a gravar é o Dia Mundial do Animal. A Patrícia Correia. Boa tarde, senhores ouvintes, eu continuo com a sugestão de viagens. Bárbara Coquim. Trago a rubrica Jovens Atentos, no qual vou abordar temas que interessam os jovens da atualidade. Muito bem. Francisca Rodrigues. Eu vou continuar com a consciência ecológica e preservação do ambiente. E o Sr. João Oliveira. Eu vou começar com uma nova rubrica, a sugestão cinematográfica. E agora temos os novos elementos. Pedro Oliveira. Eu vou fazer a sugestão de música. E vai entrevistar bandas. É seu propósito entrevistar as bandas aqui do nosso burgo. Do nosso concelho, sim, senhora. Muito bem. E finalmente temos a Catarina Martins. Eu vou fazer as relações luso-americanas. Muito bem. E o nosso Henrique Castanheira? Eu ainda não decidi. Para a semana cá o teremos com novas rubricas. Provavelmente vamos receber novos elementos. Quanto mais elementos tivermos, mais ricos ficamos e, portanto, ficamos, obviamente, à espera. É nosso propósito, como já sabem, atingir o maior número de alunos, por isso o nosso clube é um espaço aberto a todos os elementos da comunidade educativa que, em qualquer momento, podem solicitar a sua participação no programa. Lembramos que este programa é emitido aos sábados, entre as 19 e as 20, e à terça-feira, das 13h10 às 14, na Rádio Boa Nova. E ficamos a aguardar a participação da comunidade educativa e as sugestões dos nossos ouvintes. Rádio Boa Nova. Espetacular. Vamos agora dar lugar à sugestão musical, desta vez especialmente com o João Oliveira, que ainda herdou do ano anterior. Era Eu é uma música da banda da Dama. Lançada a 16 de setembro, já contou com mais de 1 milhão de visualizações. É difícil, eu sei, largar alguém que nos fez tão bem. Olhar para trás e pensar, mas não convém, porque a saudade aperta e eu fico sem saber. Como é que tudo mudou tanto? Sei que não sou nenhum santo. Não quero que respondas com respostas tontas, nem que digas que acabou. Quando tu dizias que a luz dos teus olhos era eu, hoje sorrimos e perguntas porquê é que não deu. Estou cansado de viver num mundo só teu. Dá-me um segundo, ainda não te disse adeus. Se um dia vou dizer, quando só basta um clique para acontecer. Mas a verdade é esta e custa a crer. Nós não nos soubemos ter. Hoje é diferente, eu já não penso mais. Se ainda somos o que fomos, deixa lá. Agora olhamos um para o outro sabendo o que foi por pouco, mas são memórias e nada mais. Como é que tudo mudou tanto? E passou tudo num instante. Não quero que te escondas e no final de contas digas que tudo acabou. Quando dizias que a luz te cansado de viver num mundo só teu. A mim um segundo ainda não te disse adeus. Quando tu dizias que a luz dos teus olhos era eu, hoje sorrimos e perguntas porquê que não deu. Estou cansado de viver num mundo só teu. A mim um segundo ainda não te disse adeus. Quando estamos frente a frente, se passou o tempo, estás diferente e já não sentes que foram os tons que hoje só nos fazem rir. Sinceramente, eu não me entendo, mas percebo-te. Sei os teus medos e segredos, eu conheço-te. Fomos felizes um com o outro um dia. Lembras-te deitado no teu mundo enquanto tocava para ti. Ainda estão os nossos nomes no banco do jardim. Se te vir eu vou sorrir sem saber porque é que não deu. E nas covinhas vais sentir o que já foi teu. Os anos passam mas deixamos pedras no caminho. Das rugas aos cabelos brancos até sermos velhinhos. Quando tu dizias que a luz dos teus olhos era eu, hoje sorrimos e perguntas porque é que não deu. Estou cansado de viver num mundo só teu. A mim um segundo ainda não te disse adeus. Quando tu dizias que a luz dos teus olhos era eu, hoje sorrimos e perguntas porque é que não deu. Estou cansado de viver num mundo só teu. A mim um segundo ainda não te disse adeus. No programa inaugural deste ano letivo, começamos da melhor forma com a entrevista ao Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, Professor Carlos Carvalheira. Boa tarde, Sr. Diretor. Passado um ano, é uma honra tê-lo de novo connosco. Ora, muito boa tarde. Seja bem-vindo, obviamente. Vamos então começar aqui uma breve entrevista sobre o início do ano letivo. O ano escolar começou há pouco mais de duas semanas. Diga-nos como correu este arranque de ano letivo. Então, em primeiro lugar, mais uma vez, boa tarde. É um prazer enorme, é um gosto poder estar aqui. Estar aqui neste momento em que estamos a iniciar praticamente das atividades letivas e quero, e hoje como primeira emissão deste Clube da Rádio, que há 10 anos esta parte tem vindo, 6 anos, peço desculpa, tem vindo a deixar uma marca. E queria aqui desejar-vos a todos um bom ano escolar, um bom ano da rádio e que seja, e que vá de encontro às vossas expectativas e que no final possamos, de alguma forma, fazer com que os nossos alunos, os nossos ouvintes, não só alunos, mas outros públicos em geral, possam de facto ficar mais enriquecidos com todas as informações que aqui semanalmente vão dando a todos os nossos ouvintes. Quero por isso mesmo também deixar uma palavra a todos os nossos ouvintes, pais, encarregados de educação e alunos e público em geral, um bom ano escolar e um bom ano de saúde. É sempre um gosto, um prazer poder estar aqui e queria aqui enaltecer o trabalho que tem vindo a ser feito pela professora Célia, assim como todos os muitos alunos que ao longo destes 6 anos, e não 10, como eu há bocado disse, lá chegaremos. E queria de facto dar os parabéns, enaltecer o vosso trabalho, a vossa dedicação, o vosso esforço, a vossa pesquisa, que é fundamental podermos, porque aquilo que vocês hoje vêm aqui fazer e semanalmente dá trabalho e é digno de registro, é digno de ficar, e é para mim um orgulho, enquanto diretor do agrupamento, ter um grupo tão dinâmico, liderado por uma professora que tanto tem dado em prol desta rúbrica, e não só desta rúbrica, mas a outros níveis. E, portanto, dar-vos parabéns, continue o meu incentivo, o meu reconhecimento e o meu orgulho por poderem estar aqui. E os nossos ouvintes não veem, mas temos aqui caras muito bonitas, que é pena não poderem ver. Mas se forem ao site da Boa Nova, terão lá uma fotografia onde verão e me darão razão por aquilo que eu estou a dizer. Pronto, esta é a primeira introdução e agora sim poderei responder às questões que me estão a ser colocadas. A primeira, e peço desculpa... O arranque do ano letivo. O arranque do ano letivo. Ora, o arranque correu normalmente, Começaram as atividades letivas no dia 15, em pleno. Faltam-nos só dois professores, um de português na ponte e um outro professor na escola sede, mas tudo decorreu normalmente. Ou seja, a meu ver, este ano decorreu com mais normalidade e o arranque foi mais efetivo, sem grandes percalços, e portanto julgo que está tudo a funcionar com uma outra situação, mas estou satisfeito com o arranque do pré-escolar até ao 12º ano. Portanto, desde o pré-escolar, todos os jardins têm as suas educadoras e estão a funcionar, assim como o primeiro ciclo e todos os níveis de ensino. Fazendo um balanço muito, muito rápido, estou satisfeito, as coisas estão a decorrer normalmente, sem grandes problemas. Esta direção chegou a meio do seu mandato. Que balanço é que nos pode fazer destes dois anos? Haveria muito aqui para dizer. Não tem sido fácil, é um desafio muito aliciante, com muito trabalho diariamente. Nós dedicamos-nos a 100% à escola e a melhorar a vida na escola, a todos os níveis. O funcionamento de uma escola com esta dimensão é, de facto, complexo. Eu já tinha alguma experiência enquanto diretor do Agrupamento de Escolas da Cordinha, mas este desafio não tem nada a ver com aquilo que eu passei enquanto 9 anos passei na Cordinha. Tem sido um balanço positivo, o nosso trabalho tem excedido as expectativas, tem havido muita dedicação, tem havido muitas coisas novas. É um trabalho aliciante que no dia-a-dia faz com que nós nos possamos empenhar cada vez mais, porque o que nós estamos aqui a tratar é da educação dos nossos jovens no concelho. Quando tratamos estes assuntos que nos são tão, tão caros e que nós gostamos tanto de trabalhar neles, o desafio e o diário é altamente. E, portanto, estamos imbuídos num espírito de grande trabalho, de grande sacrifício, em prol da melhoria do sucesso educativo dos nossos jovens no nosso concelho, porque praticamente o agrupamento envolve todos os alunos do nosso concelho, a todos os níveis, e é esse grande desafio de melhorar as práticas educativas, de lhes proporcionar a todos uma escola onde eles se sintam bem, onde eles sejam felizes e onde possam ter uma expectativa de futuro cada vez mais própria e cada vez mais de encontro àquilo que eles anseiam. Agora, todos os dias há situações novas, todos os dias acontecem problemas, mas estamos cá para os resolver. Deixem-me só dizer que a escola não é só a direção, a escola é todo um coletivo de professores, funcionários que trabalham diariamente, e se não fosse este esforço dedicado, abnegado de todos, de certo que as coisas não funcionavam da forma como funcionam, porque esta construção coletiva é partilhada por todos, professores, alunos, funcionários, e só havendo esta base de diálogo, de colaboração ativa entre todos os agentes, é que se conseguem resolver os problemas. Portanto, no fundo, acho que tem sido positivo, não é fácil, reconheço isso, porque são muitas escolas, são muitos alunos, são 2.441 alunos, dispersos desde, por exemplo, da escola do Jardim de Seixas da Beira, na parte norte do concelho, até à parte sul, Lourosa, Alvoco, etc. Portanto, é um universo muito grande, com uma diversidade geográfica muito acentuada, e todos os dias acontecem situações que vamos tentando resolver, mas estou francamente otimista e contente com aquilo que se tem passado relativamente ao passado, e otimista em relação ao futuro, porque eu acredito muito, muito nos nossos jovens, na capacidade criativa dos nossos jovens. Fala-nos então agora dos projetos que a direção, claro que nós sabemos que a escola não é só a direção, mas particularmente a direção, tem para este ano letivo 2016-2017. Exato. Nós temos e começámos já com um conjunto de projetos, desde o pré-escolar até o primeiro ciclo. No pré-escolar, muito rapidamente, temos um projeto que envolve um professor de educação física a passar por os jardins, no sentido de desenvolver algumas atividades de índole físico, no sentido de desenvolver a motricidade, porque começamos a verificar que as nossas crianças do pré-escolar, e estudos já feitos e realizados por parceiros que nos acompanham, verificam que há já alguma obesidade nas crianças do pré-escolar. Sedentarismo, não é? Exatamente. Temos um projeto a esse nível. Depois, a nível do primeiro ciclo, temos um projeto, isto insere-se num plano de ação estratégica promovido pelo Ministério da Educação em parceria com o nosso agrupamento. Aliás, o Ministério da Educação fez esta parceria com todos os agrupamentos, em que cada agrupamento definiu o conjunto de projetos a desenvolver ao longo do ano. Nós aqui apresentamos 5 foram aprovados e estamos agora a trabalhar neles. Como dizia, a nível do primeiro ciclo, a nível do ensino experimental das ciências, também é um projeto que estamos a desenvolver, assim como a nível do desenvolvimento da linguagem, em que em algumas salas, no primeiro e segundo ano, existem professores coadjuvantes a ajudar os professores titulares da turma nessa vertente do desenvolvimento da linguagem para o primeiro e segundo ano. Portanto, a nível do pré e do primeiro ciclo, são 3 projetos que estão a ser desenvolvidos. Depois temos, a nível do segundo e terceiro ciclo, temos no quinto e no sétimo ano a língua portuguesa e a matemática aulas coadjuvadas, ou seja, estão 2 professores dentro da sala de aula para auxiliar o professor titular a poder desenvolver e ocupar-se dos alunos, porque, como sabem, as turmas têm um número elevado e, portanto, no sentido de auxiliar a portuguesa e a matemática, que são as disciplinas onde fulcrais, onde existem mais dificuldades. Depois também, a nível do nono ano, temos assessorias, coadjuvações a nível da língua portuguesa e matemática, porque consideramos, por ser um ano de final de ciclo e um ano onde há exames, nós temos essa preocupação. A nível do secundário, temos alguns projetos, como o projeto Vamos a Exame, onde semanalmente está um professor para ajudar os alunos que vão fazer exames a determinadas disciplinas, onde eles estão disponíveis para os ajudar a colmatar as dificuldades, a elucidá-los relativamente a algumas dificuldades que tenham sentido durante a semana. Portanto, grosso modo e muito rapidamente, são estes grandes projetos que iremos desenvolver, mas a escola diariamente trabalha no sentido de promover o melhor sucesso e eliminar o absentismo, o abandono, a indisciplina, etc. etc. Temos também um projeto muito engraçado, a nossa escola, a nossa imagem, para o segundo e terceiro ciclo, onde pedimos que cada turma desenvolva um projeto tendo em conta a promoção da cidadania, dos valores da escola. É uma instituição com dignidade que merece da nossa parte todo o respeito e podermos saber conviver entre todos e desenvolvermos nela as melhores atividades. E, portanto, esse é um projeto, segundo e terceiro ciclo, onde os diretores de turma, em conjunto com as turmas, estão a idealizar e a concretizar, agora nesta fase ainda, uma fase ainda muito do início, alguns projetos no sentido de promover a cidadania, os valores, etc, etc. Basicamente é isso. Eu já poderia estar agora aqui muito mais tempo, mas acho que me tornaria fastidioso e, portanto, essencial são esses projetos e já são muitos e desafiantes. E eu ia lhe perguntar isso mesmo, quais lhe parece que são os desafios ou eventualmente problemas e obstáculos que o nosso agrupamento tem que ser vencidos? O grande desafio principal é, a meu ver, os jovens reconhecerem que, de facto, a escola é fundamental para eles e perceberem que a escola instituição merece da nossa parte o maior respeito, a maior dedicação, a maior responsabilidade. Há tempo para tudo, para brincar, para ter outro conjunto, para conviver naturalmente, mas todos nós temos, e especialmente os nossos jovens, têm que se dedicar e perceber que na escola teremos que ser sérios, responsáveis, educados naturalmente, e desenvolver um grande trabalho no sentido de melhorarmos os nossos resultados escolares, porque o sucesso de cada um é o sucesso da escola. A escola existe porque existem alunos e é na escola que se desenvolvem as melhores aprendizagens. E esse é o grande desafio, mostrarmos a todos os nossos jovens a necessidade de cada vez mais se aplicarem, estudarem, perceberem que terão que encarar a escola de uma outra forma, de uma forma mais séria, mais atenta e mais responsável. E depois, outras situações, nomeadamente com o abandono escolar. Está bem que seja residual, não é muito significativo, mas há sempre. E queremos incentivar todos os nossos jovens a poderem continuar a prosseguir estudos, a não ficarem pela escolaridade obrigatória. Nós este ano tivemos cerca de 93% dos nossos alunos que acabaram o 12º ano entraram no ensino universitário. É para nós um grande desafio poder que este número de alunos vá aumentando e todos os nossos jovens possam prosseguir estudos, continuar estudos, e percebermos que é fundamental a formação. O nosso programa tem o nome de Escola e o Meio. Crê que o nosso agrupamento é uma instituição marcante no nosso meio? Considera que a escola e o meio andam em sintonia, isto é, fazem partilhas, dão-se a conhecer? Ah, sim, claro que sim, que a escola deve interagir com o meio. As várias escolas do agrupamento têm necessariamente que interagir com o meio. Isso é um dos nossos grandes objetivos. Estabelecer parcerias com várias instituições, associações, e permitam-me aqui dizer uma, a que temos com a BLC3, é fundamental e tem sido uma parceria extremamente importante. Não só com a BLC3, mas com outras. É importante que a escola se abra à comunidade, que a comunidade tenha conhecimento daquilo que se faz na escola, porque muitas das vezes essa imagem não é muito bem colocada no exterior. E é fundamental que todos saibam o trabalho responsável, sério, altamente profissional que se faz na escola, com todos os professores, funcionários e todos os agentes que trabalham diariamente na escola. É um trabalho muito intenso, muito árduo, porque lidar com os nossos jovens não é fácil hoje em dia e requer muito esforço da parte de todos nós. É importante, e temos vindo não só com a Associação de Estudantes, com a Associação de Pais e com outras empresas e associações, temos estabelecido parcerias no sentido de em conjunto, porque só em conjunto, só conjugando todos os nossos esforços, todas as nossas energias, podemos conseguir atingir os objetivos. E esse é, de facto, um dos grandes objetivos e uma das grandes vertentes da nossa ação. Enquanto estamos neste cargo de diretor, podemos interagir com todos no sentido de promover as melhores práticas. As conversas são como as cerejas, isto já vai um bocadinho longo, de modo que eu acho que o essencial já foi dito. De qualquer forma, se acha que fico algo por dizer importante, faça favor de o dizer. Não, haveria aqui essencial. Muito sempre a falar. Quando falamos, é como diz, conversa como as cerejas, cada vez que vamos as coisas vão avançando e há sempre muito a dizer. O essencial acho que foi dito. É importante que haja alguma serenidade entre todos os agentes educativos, que os nossos jovens se consciencializem que de facto é importante, obrigatório estudar, trabalhar, ser responsável, ser assíduo, saber estar dentro de uma sala de aula e sempre e dentro do espaço de uma escola é fundamental. Por muito que a escola se esforce, por muito que os seus professores e funcionários se esforcem, se não houver por parte dos alunos esse esforço e esse trabalho e essa responsabilidade, as coisas não funcionam. Queria aqui lançar e dar uma palavra também a todos os professores e funcionários do agrupamento. Nós contamos todos neste grande universo, somos um único ser, digamos assim, e todos juntos conseguiremos de facto promover as melhores práticas e atingir os melhores sucessos educativos. Há dois anos, que já esteve aqui há dois anos e esteve o ano passado, há dois anos quando o entrevistei pela primeira vez, conhecia o Sr. Diretor mal. Agora, passado este tempo, podemos dizer que nos congratulamos com o diretor que temos. Uma pessoa sempre presente, preocupada, competente e solidária. O agrupamento tem muito a agradecer o seu empenho permanente. Eu acho que é justo que se diga isto, passado dois anos que deste mandato. Pois o que tenho a dizer é que um bem-haja pela colaboração neste nosso programa, que já é a terceira vez que cá vem. Fazemos voto que este ano letivo corra de uma forma muito proveitosa. Desejamos um muito bom trabalho à direção, que tem pela frente, todos sabemos, uma tarefa difícil, mas também estimulante de continuar a conduzir o destino do nosso agrupamento. Bem-haja. Eu não estava à espera destas palavras. Em primeiro lugar, agradecer-lhe essas suas simpáticas palavras. Este trabalho é todos, não é só meu. Nós nunca podemos valorizar, nós temos que valorizar o coletivo, não individualmente. Eu sou, digamos assim, uma peça do puzzle. O motor para impulsionar todo o trabalho de todos, mas agradeço, reconheço que não é fácil esta minha função, mas julgo que todos juntos iremos conseguir ultrapassar as dificuldades. Quero mais uma vez agradecer o convite, estarei sempre presente quando for convidado para tal, no entanto, acho que agora virão outros convidados, porque assim é que faz sentido podermos diversificar os convidados e poderem outros também virem aqui dizer as suas experiências. Quero dar uma palavra especial de encorajamento a todos os nossos jovens. Eu acredito muito na nossa juventude, nos nossos jovens, e desejar-vos as maiores felicidades, então, não só aqui no programa, mas essencialmente e principalmente a nível de estudos. Nós estamos cá para todos trabalharmos em conjunto, fazermos o melhor. Muito obrigado, um beijinho especial às meninas, um abraço ali aos rapazes e à senhora professora. Muito obrigado por mais este convite e dar-lhes parabéns por o excelente trabalho que tem vindo a desenvolver nestes 6 anos de A Escola e o Meio. Muito obrigado. Muito obrigada. Rádio Boa Nova. Entre as Estrelas é mais recente criação de Jimmy P, com a participação de Diogo Pissarra. É assim que acaba o álbum Essência. Agora sei que me estás a ouvir. Entre as estrelas vais ensinar-me a sorrir, porque agora

Há, portanto, material genético de três pessoas. Um ovócito com o núcleo da mãe e as mitocôndrias saudáveis de uma dadora e ainda o esperma do pai. Foram criados 5 embriões, segundo o New Scientist, dos quais apenas um se desenvolveu normalmente, tendo sido implantado no útero da mulher. O bebê nasceu 9 meses depois e apenas 1% das mitocôndrias têm a mutação. Esta nova técnica levanta questões éticas que têm sido muito debatidas, nomeadamente no Reino Unido, a quando da aprovação da já referida lei. John Chang não tem dúvidas, no entanto, que fez o que é mais correto. Para salvar vidas, é o mais ético a fazer. Justifica. A equipa vai apresentar um artigo no Congresso da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva ainda durante o mês de outubro. Houve já casos em que, para evitar doenças congénitas, se introduziu material genético de uma terceira pessoa no óvulo fecundado, uma técnica que foi desenvolvida na década de 90. Nos casos dos bebês gerados com este processo, no entanto, ainda que tivessem material genético de três pessoas, o óvulo fecundado continuava a ser o da mãe. No caso do bebê agora nascido no México, a mitocôndria do óvulo é da dadora, o núcleo da mesma mãe e o esperma do pai. Pelo que se pode dizer que esta criança tem biologicamente três progenitores. Isto é um admirável mundo novo, porque isto está a possibilitar que este casal, que já tinha tido dois filhos que faleceram devido a um problema congénito que a senhora tinha, que transmitia aos bebés, e que agora, com esta possibilidade, que eticamente, segundo alguns, é um bocadinho reprovável, porque há aqui material genético de uma terceira pessoa, portanto, uma dadora, mas a verdade é que isto permite a este casal ter filhos próprios que evitam aquela doença. E, portanto, são crianças, esta criança, obviamente, nasceu saudável. Isto, de facto, é uma mudança em termos da genética enorme. E é, de facto, por isso é que eu digo, um admirável mundo novo. Rádio Boa Nova. Passemos agora a um tema também muito pertinente e interessante com a nossa Bárbara Coquim e Jovens Atentos. Olá, caros ouvintes. Desta vez trago uma crítica à geração de jovens atual. A triste geração que tudo idealiza e nada realiza. Um texto escrito por Marina Melze. Demorei 7 anos, desde que saí da casa dos meus pais, para ler o saquinho do arroz que diz quanto tempo ele deve ficar na panela. Comi muito arroz duro, fingindo estar al dente. Muito arroz empapado, dizendo que foi de propósito. Na minha panela esteve por todos esses anos a prova de que somos uma geração que compartilha sem ler, defende sem conhecer e idolatra sem porquê. Sou da geração que sabe o que fazer, mas erra por preguiça de ler o manual de instruções ou simplesmente não o faz. Sabemos como tornar o mundo mais justo, o planeta mais sustentável, as mulheres mais representativas e o corpo mais saudável. Fazemos cada vez menos política na vida e mais no Facebook. Lutamos a internet, selfies em ginásios e esquecemos de comentar que na última festa todos os nossos amigos ingeriram substâncias ilícitas para aproveitar mais a noite. Entendemos que as bicicletas podem salvar o mundo da poluição e a nossa rotina do stress. Mas vamos de carro ao trabalho porque está calor, porque chove, porque sim. Vimos todos os vídeos que mostram que os fast foods acabam com a nossa saúde. Mas mesmo assim lutamos as filas do drive-thru porque temos preguiça de ir até à esquina comprar pão. Somos a geração que tem preguiça até de tirar a manteiga do frigorífico. Preferimos escrever no computador, mesmo com a letra que lembra a velha Olivetti, porque aqui é fácil de apagar. Somos uma geração que erra sem medo, porque conta com a tecla apagar, com o botão de excluir. Publicar é tão fácil, e apagar também, que opinamos sobretudo sem o peso de gastar papel, borracha, tinta ou credibilidade. Somos aqueles que acham que empreender é simples, que todos podem viver do que amam fazer. Acreditamos que o sucesso é fruto das ideias, não do suor. Somos craques em planear e medíocres em perder uma noite de sono a trabalhar para realizar. Acreditamos piamente na cocriação, no crowdfunding e no couchsurfing. Sabemos que existe gente bem intencionada que nos querem ajudar a crescer, mas ignoramos os conselhos dos nossos pais, fechamos a janela do carro na cara do mendigo e nunca oferecemos o nosso sofá que comprámos pela internet para os filhos dos nossos amigos pularem. Dedicamos-nos a escrever declarações de amor públicas para amigos no seu aniversário, que nem sequer nos lembrávamos se não fosse o aviso da rede social. Não nos vemos mais, não nos abraçamos mais, não conhecemos mais a casa do outro, o colo um do outro, temos vergonha de chorar. Somos a geração que se mostra feliz no Instagram e soma page views em sites sobre as frustrações e expectativas de não saber lidar com o tempo, de não ter a certeza sobre nada. Sou de uma geração cheia de ideias e de ideias que vai tornar o mundo num lugar perfeito. Mas não vai acontecer muita coisa porque estava com fome e não sabia fazer arroz. Eu acho este texto extraordinário e delicioso, devo-vos dizer. Mas vocês é que são estes jovens. Revêem-se aqui. Bárbara, o que achaste? Isto é, sem dúvida alguma, a sociedade que temos atualmente retrata perfeitamente os jovens que encontramos nas escolas e em todos os locais públicos, que interessam-se pelas novas tecnologias, interessa-nos apenas pelo mundo tecnológico. Okay, nós jovens que nos importamos mais porque a sociedade vai, ou da forma como esta se vai desenvolver, tentamos acreditar numa utopia que nunca vai acontecer, porque a sociedade que temos hoje em dia tende cada vez mais a agravar-se e a degradar-se, e é algo muito preocupante, sem dúvida alguma. Pessimista, estou preocupada. Inês, revês aqui um bocadinho a tua geração? Um bocadinho, eu não acho. Não te revês a ti, eu sei. E a Bárbara provavelmente também não se revê aqui. Vocês remam felizmente contra esta maré. Mas isto é um bocadinho a imagem dos jovens dos nossos dias. É verdade. Eu acho que, infelizmente, nós temos uma parte da nossa geração que sonha muito, tem muitas ambições, não estou só a falar a nível escolar, e depois faz pouco por isso. Trabalha pouco e concretiza exatamente. Pouco. A minha professora de Biologia até costuma dizer que só no dicionário é que a palavra sucesso vem antes de trabalho. Por isso, precisamos trabalhar para alcançar esse tal sucesso. Muito bem. Palavras benditas. Gostei. 100.2 Oliveira do Hospital. Sucker for Pain é uma das músicas da trilha sonora do filme Esquadrão Suicida. A música é cantada por Lil Wayne, Wiz Khalifa, Imagine Dragons, Logic, Ty Dolla $ign e com a participação de X-Ambassadors. I'm a sucker for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. Pressure from the man got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dawg. 10 toes down, dawg. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. I talk to you. Been at it with my homies, it don't matter, you don't know me. I've been rolling with my team, we the illest on the scene. I've been riding around the city with my squad. I've been riding around the city with my squad. We just close to getting crazy, living like this is so amazing. Hold up, take a step back when we roll up, cause I know what. We've been loyal, we've been fan, we the ones you're trusting. Won't hesitate to go straight to your head like a concussion. I know I've been busting, no discussion for my family. No hesitation through my scope, I see my enemy. Like, what's up, hold up, we finna reload. Load up. Yes, I reload up. I know what up. I know what up. I talk to you. Take my hand through the flame. I talk to you. I'm a slave. Devoted to destruction, a full dosage of detrimental dysfunction. I'm dying slow, but the devil trying to rush me. See, I'm a fool for pain, I'm a dummy. Might cut my head off right after I slit my throat. Tongue kiss a shark, got jealous bitches up in the boat. Eating peanut butter and jellyfishes on toast. And if I get stung, I get stoked. Might choke like I chewed a chunk of charcoal. Naked in the North Pole, that's why my heart cold, full of sorrow. A lost soul, and only Lord knows when I'm coming to the crossroads. So I don't feel shit for tomorrow. And I'm a sucker for pain. It ain't nothing but pain. You just fucking complain. You ain't tough as you claim. Just stay up in your lane. Just don't fuck with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train. Cause I'm a sucker for pain. Used to doing bad, now we feel like we just now getting there. Getting there, getting there, getting there. Ain't got no other way, so we started and finished it. No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses. More pain, got me begging, begging, begging. Passamos agora ao cinema com o Pedro Oliveira. Reunir uma equipa com os mais perigosos, até agora encarcerados, supervilões do mundo. Armá-los com o mais poderoso arsenal à disposição do governo e enviá-los para uma missão para derrotar uma enigmática e invisível entidade. Essa missão que a agente Amanda Waller determinou só pode ser levada a cabo por um grupo secreto e variado de indivíduos desprezíveis, com pouco ou nada a perder, o Esquadrão Suicida. No entanto, assim que os seus membros percebam que não foram escolhidos pela possibilidade de sucesso, mas antes pela sua fácil culpabilidade de se falhar em missão, irá o Esquadrão Suicida tentar chegar ao fim ou será cada um por si? Poderá ver este filme nos cinemas mais perto de si? Suicide Squad já é um dos filmes mais vendidos da bilheteria. Oh, I'm not gonna kill you. I'm just gonna hurt you. Really, really bad. Boa Nova, irresistível. Passamos a Nós e os Animais com a Inês Brás. Hoje trago mais uma vez um tema muito falado e questionado. Pai, eu queria tanto ter um cão. E por mais que se tente explicar que é complicado, que o apartamento não dá, que alguém teria tratado o animal e outras tantas razões, as crianças mais pequenas não entendem e colocam tudo no mesmo saco. Depois de meia hora de justificações para não adotar ou comprar um cão, mesmo que os pais até gostassem de ter um, a frase que dizem quando voltam as costas e desistem é: eu queria ter um cão, mas o meu pai não quer, é só para me chatear. Há muitos animais em nossa casa, desde ácaros às moscas e formigas, mas no que toca aos chamados animais de companhia, ter um é um hábito para muita gente. Infelizmente, há cada vez mais casas onde o canídeo faz parte integrante da família. Ainda bem, repito, salvaguardando a liberdade de não ter um cão, há que respeitar a mesmíssima liberdade de o ter. E tendo-o, vêem-se mais críticas das pessoas que acusam quem tem um cão de não saber distinguir os animais irracionais dos humanos do que juízos de valores das pessoas que têm animais relativamente a quem não quer ter animais ou não os pode ter. Muitas vezes vem a acusação velada. Porquê perder tempo com cães quando há humanos a necessitar de mais legislação protetora, como por exemplo as crianças e os idosos, os desempregados ou os migrantes? Há que fazer por eles, claro, muito, mas a mensagem muitas vezes veiculada de que estamos a pôr os cães à frente das pessoas ou que quem gosta de animais não gosta assim tanto de pessoas é errada, falsa, fundamentalista e manipuladora. Gostar de animais é um primeiro passo para a nossa própria humanização e para um relacionamento melhor, que se quer e se exige com urgência, do homem com a natureza e com a sua própria condição. Pode gostar-se de animais e de pessoas, uma coisa não exclui a outra. Voltando então ao início da minha rúbrica, há pessoas que gostariam de ter animais e não têm condições de vida ou ritmos para tal. Poderão sempre, de qualquer modo, tentar que as crianças tenham um relacionamento estreito, por exemplo, com cães, em guindas pedagógicas, em espaços públicos, com os cuidados que implica a relação de um humano com um cão que não conhece. E por isso, antes de permitir que as crianças façam festinhas a um cão, é sempre conveniente perguntar aos donos se o cão não fica zangado, ou reage de uma forma que possa assustar a criança ou mesmo ser perigosa. Coisa que eu não costumo fazer, pois sempre que vejo um animal parece que tem um ímã que me atrai. É bom ter cães em casa, mesmo que cada caso seja um caso, ou cada casa uma casa, mas é preciso sempre terem atenção a alguns cuidados, que eu já referi em programas anteriores. Quando o vosso filho pedir um cão, tenham já pensados estes e outros aspectos, porque a pior coisa que pode haver é desiludir uma criança, por motivos que ela não compreenderá, arranjando um patudo com o entusiasmo do momento e depois descobrir que afinal é uma amassada que só dá trabalho e descartá-lo na primeira ocasião. A resposta à frase "Oh pai, compre-me um cão", seja ela sim ou não, tem portanto de ser muito bem ponderada. Como defensora intransigente dos direitos das pessoas e dos cães, espero sinceramente que na maioria dos casos possa ser o sim. Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem, infelizmente continuamos a ver muito maltrato, hoje que é o Dia Mundial do Animal, e muito abandono. Mesmo entre nós, aqui em Oliveira do Hospital, o que é muito lamentável. O ser humano a esse nível tem muito a melhorar. FM Boa Nova. Vamos então à estreia da Catarina Martins com as relações luso-americanas. Hoje vou falar nos políticos dos Estados Unidos. De acordo com uma notícia da Euronews de 29 de setembro, Pela primeira vez, os Estados Unidos têm a oportunidade de eleger uma mulher para o cargo de presidente. Hillary Clinton é bem conhecida por os norte-americanos. É vista em sendo um pouco distante e ambiciosa, representando o sistema de Washington, como todos os seus escândalos, é a segunda candidata mais impopular de sempre, logo após Donald Trump. Jennifer Lawless, diretora do Instituto de Mulher e Política na Universidade Americana em Washington, diz que ela é uma figura de extremos. Há democratas que estão absolutamente encantados e adoram a ideia de ver como presidente. E existem outros republicanos que não conseguem pensar num pior candidato. A diferença de géneros tornou-se um elemento fundamental nas eleições norte-americanas, juntamente com o aumento do número de mulheres a votar e mais pensas a votar em candidatos democratas. A popularidade do republicano Donald Trump entre o eleitorado feminino é baixa, algo que joga a favor de Clinton. Como disse Vanessa Williams, repórter do Washington Post, creio que ele precisa de combater o seu discurso machista. É um facto que os comentários que fiz sobre as mulheres no passado recente foram maus. A verdade é que não foi muito claro sobre o que faria em relação às questões importantes para as mulheres. As mulheres preocupam-se com a economia, com o sistema de saúde ou o direito ao aborto, assim como as questões sociais e familiares associadas a um sentido de justiça, porque os salários das mulheres ainda são mais baixos. A razão pela qual as mulheres não estão muito entusiasmadas em relação à primeira mulher presidente é a própria Hillary Clinton. Para muitos, ela representa o passado, não o futuro. No entanto, para a maioria das mulheres, Clinton é uma melhor escolha em comparação a Donald Trump, concluiu o correspondente da Euronews em Washington, Stephen Grobe. Catarina, deixa-me perguntar-te, para ti, tu partilhas dessa opinião? Também achas que Hillary Clinton é uma melhor candidata e dará uma melhor presidente que o Sr. Trump? Eu acho que ela é uma melhor candidata, mas sou uma briga. Eu quero que seja uma mulher para presidente. Pela primeira vez teremos uma mulher na Casa Branca. Sim. Não temos hoje muito tempo aqui hoje para discutir política, mas futuramente o faremos. Eu também espero que seja a senhora Hillary Clinton que fique na Casa Branca por ser mulher e porque a prefiro de longe ao Sr. Trump. Creio que o mundo teria muito a perder se o senhor candidato republicano chegasse à Casa Branca. Esperemos que não. Já agora, qual te parece que é a posição da maior parte dos portugueses que vivem nos Estados Unidos ou dos descendentes de portugueses? São mais Hillary ou são mais Trump? Eu acho que os portugueses nos Estados Unidos são mais para Hillary Clinton. Ainda bem, fico contente por isso. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Adams é uma das mais reconhecidas faixas do mesmo filme, música de 21 Pilots. People who have rooms of people that they love one day locked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. We have a certain smell. Yeah, trust issues, not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Passemos agora ao ambiente, Francisca. Como é que vai o nosso ambiente? Não muito bem. Não, é que a Terra pode ficar, de forma intolerável, quente. Mesmo se os gases com efeito de estufa na atmosfera permanecerem nos níveis atuais, segundo a primeira reconstituição das temperaturas terrestres ao longo de 2 milhões de anos, a estabilização dos níveis atuais dos gases com efeito de estufa pode colocar a Terra numa trajetória de aquecimento de 5 graus Celsius no próximo milénio, concluíram os autores do estudo publicando na revista científica Nature. Este é o valor médio do previsto intervalo de aquecimento, situa-se entre 3 graus Celsius e 7 graus Celsius. Mesmo um aquecimento do planeta terrestre de 3 graus Celsius no longo prazo pode desencadear vários impactos das alterações climáticas, incluindo tempestades marítimas reforçadas pela subida do nível das águas, ondas de calor mortíferas e inundações severas. O valor da referência para esta subida da temperatura, considerando um limite para permitir alguma segurança à humanidade em muitas regiões, é os 2 graus Celsius. Mas uma recente intensificação de eventos climáticos extremos forçou os líderes mundiais a inscreverem um objeto mais exigente, incluindo a expressão bem abaixo dos 2 graus Celsius, no Acordo de Paris, alcançado por 195 Estados em dezembro. O planeta já aqueceu 1 grau Celsius acima da temperatura de referência, a do período pré-industrial, e pode chegar aos 1,5 graus Celsius dentro de uma década, afirmaram cientistas numa conferência recentemente na semana passada. Isto é um tema recorrente que já trouxeste ano passado muitas vezes e que, infelizmente, esperemos que os líderes que assinaram esse Acordo de Paris o cumpram. Para bem do nosso planeta e de todos nós. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Passamos agora a uma visita, Patrícia. Uma visita aqui ao nosso concelho. Parece-me a mim que vamos ficar aqui em Tramuros, no concelho de Oliveira do Hospital. E sempre no melhor sítio do concelho. Ora, reparem onde. Nos dias 29 e 30 de outubro vai decorrer a 15ª Festa da Castanha, na freguesia da Aldeia das 10. No dia 29 de outubro, sábado, a Aldeia das 10 oferece um programa de animação cultural seguido o tradicional magusto noturno. No dia 30, domingo, a 15ª edição da Festa da Castanha realiza-se, como é hábito, no Santuário de Nossa Senhora das Preces, em Val de Maceira. Esta é uma festa já com grande tradição, impacto no concelho e na região, e que pretende promover os produtos endógenos, com destaque para a castanha, mas também vão estar presentes o mel, o pão, os doces, os licores. Todos têm importância na dinamização do interior beirão e na promoção turística da região. Este é um evento que promove a freguesia e o Santuário Nossa Senhora das Preces, detém todo um património arquitetónico, cultural e paisagístico de grande valia para a promoção turística da região. Recordamos que o Santuário Nossa Senhora das Preces foi eleito Maravilha de Património Cultural do Conselho de Oliveira do Hospital em maio de 2011. Já sabe, no dia 30 de outubro, rumo até Val de Maceio, desfrute de iguarias ímpares e de um lugar magnífico. Este ano, a Festa da Castanha conta com mais um evento esportivo diferenciador e desafiante, promovido pelo Conselho de Oliveira do Hospital e Alteiros do Xisto, o segundo Ultra Trail do Colcorinho. Esta prova será apadrinhada por dois atletas nacionais, o Luís Mota e a Carla Cabral. Os participantes vão ter a oportunidade de subir ao Monte Colcorinho a 1242 metros de altitude, uns através do trail curto de 20 km, outros através do trail longo de 40 km. Para quem preferir apreciar a deslumbrante paisagem noutro ritmo, haverá também um passeio pedestre. Aqui em cima, o Nirvana. A receber no alto, a capela da Nossa Senhora das Necessidades é a testemunha solitária e constante deste mundo. É ela quem acorda todos os dias com uma vista que se estende da Serra do Caramulo até à Serra da Estrela. E é este singelo edifício que espreita a vertigem destes vales. As inscrições para o Ultra Trail podem ser efetuadas em www.acorrer.pt até às 24 horas de quinta-feira anterior à data da realização da prova. Muito bem, um evento a não perder. Festa da Castanha, na Freguesia da Aldeia das 10, no lugar mais magnífico deste concelho, mundo e arredores, como sabemos. E, além disso, este ultra trail para atletas e para aquelas pessoas que gostam de andar a pé, porque também há um passeio pedestre e a paisagem que se tem lá de cima realmente é sublime. E há oliveirenses que não conhecem a paisagem que se desfruta do alto do Monte Colcorinho, a 1242 metros de altitude. É uma boa oportunidade em boa companhia. Terminamos aqui o primeiro A Escola e o Meio deste ano letivo, da responsabilidade do Clube de Rádio do Grupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Patrícia Correia, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Catarina Martins e Henrique Castanheira, recém-chegado. Despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.